Salvador, ajuda 781, no plano para estar da Comandante. Ajuda 781, autorizado a alinhar e decolar pistola 0, vento 100 graus, 139. Alto, mandou. Alinhar e decolar pistola 0, 271. Oscar Golf Kilo, boa tarde, vou ir na prova de tato, estarei aí, você está chegando a mar e reporte um dia para descer. Então, 050. Prama 259, chame Recife, frequência 1251, alternativa 123, décima 8. Entendeu, 251, pode confirmar a secundária? Secundária 123, décima 8. 238, obrigado, minha 2 próxima. E 26, chame Recife na frequência 1260, alternativa 128, décima 8. Obrigado, Carlos. Ajuda 781, decolou aos 48, chame controle em Salvador, 119, décima 8. Grande 8, terra todo mundo, 781. Até. Controle em Salvador, ajuda 781. Azul 2781, contato radar, cima de 200, perfil acordado. Perfil da Arba 2781. Controleu. Azul 271. Prossiga. Valeu das restrições? 271. 271, está livre das restrições. Após 2000, pés, voe elétrico. Após 2000, voe elétrico. Livre das restrições, obrigado. 271. autorizado, ele de Maré, mas pelo 507, com o POB. O POB 04. O 968, prossiga na chegada Mari, desça ao nível de voo 060. 060 na Mari, 1968. Confirmeu, pode ser que seja nada, mas é? O Taiwan DB Zulu, se o senhor deseja fazer alguma coisa? Ah, sim, 1968. Após o status, será autorizado o procedimento aeronave. Sim, após o status, será autorizado aeronave, 1968. professor Golf Tiro, desça para o 050. 3197, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, centro 090 graus, 109. Decola, o 968 tem condições de voar o serve do 366 e manter high speed? Afirmativo, voo 968. Sente autorizado o serve do 366 e manter na velocidade. 366 vai manter a velocidade, o 968. Officer Golf Kilo desça para 4100 do ajuste na 093. 4 Golf Kilo para sequenciamento, vai curvar à esquerda para o 050, seu limite de velocidade é 270 Salvador. Esquerda 050, limitado para 270, ótimo. Controle, 3197. 3197, decolar 02, chame controle, Salvador, 119, 10.8. Controle, Salvador, 3197, Dael, Leda, Irumi. 3197, contato radar, sobretejo 390, via saída da El. O 1168 desce para 2500, o ajuste no 092, autorizado a RNAV e a reporte passando do serviço 366. 2500 com 1012, autorizado o RNAV e reporta passando o serviço 366, 968. Golf Kilo, curve à direita na Pro 065, seu limite permanece. Direita 065, ótimo, primeiro. Oscar, Golf Kilo, curva à direita na proa 080, reporte estabilizado na magnética 101 de Simbra, autorizado o NDB Zulu, deixa para 2000 pés. Ok, direita 080, é para estabilizado NDB Zulu, 100, ótimo. Sul 1866, prossiga na chegada Mari, desça para o nível de 050. 050, chegada Mari, 1866. Azul 2781, chame C2, recife frequência 1260, alternativa 1288. Siga. Ana Cliente 10, eu posso usar o local de pouso. Gol 1968, chame torre na frequência 1895. 295, bora. Torre Salvador, boa noite. Chegou 1168, estabilizado na Renata Visual. Gol 1168, ajustado. Polo autorizado, pista no zero, vento 090 graus, 109, ajuste 1013. Autorizado, pouso 190, gol 1168, com 1013. 197, chame o centro Recife na frequência 1251, alternativa 123, décima 8. 1238, valeu, obrigado. Controle, o Oscar Golf Kilo está estabilizado. Oscar Golf Kilo, chame torre na frequência 1895. 1895, Oscar Golf Kilo. Oi, boa noite, está passando o Oscar Golf Kilo estabilizado desde o Alvão Campo. Papa Tango Oscar Golf Kilo, continua a aproximação. Agora autorização de pouso. Certo, atenção. Direita no 219? Direita 219, eu não 168. O Oscar Golf Kilo, autorizado ponto pista no 0.090 graus, 1-2, né? Oscar Golf Kilo. Meia, despertar a 2000 pés, autorizado o MVP Zulu, reporta estabilizado na magnética 901 de Simbra. Para 2000, reportar estabilizado no Oito Meia. Só por curiosidade, o RNAV opera normalmente para 10? Opera, só deseja completar o RNAV? Não, negativo. Controle copiou? O MVP Zulu, Oito Meia, aberto para informação. Thank you. Corrigindo o 099, Lima, tem? Lima, tem, 099. Capitão Golfe para Golf Kilo, solo 15 direito no 219. 1099, autorizado decolagem, vento 090 graus, 109. E decolagem, 099, decolando 18, controle 19, 18. 98, uma boa. Rotando de Salvador, boa, boa, no 099. Pela 099, contato radar, se manter o nível de 360 na saída. 099, boa, no 099. Qual foi o contato, hein? Através do Tatu, o Romeu Fox para cima. Boa noite, 66. Chame torre na frequência 98.95. 98.95, 8.66. Aproximação, repórter 3372. Rádio Porto Arano, Índia Serra, tá no NDP, ok? Tá ok, gente. Tá vindo com a pista já, mas tá travado. Grupo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O Romeu, Fox Lima. Tá, sim, mas pode ser a fala de Itapuá, tá? Sábado, boa noite, boa noite, 700, ponto espera no 0 pronto. Boa noite, 700, boa noite, mas quem espera? 0 ponto espera, boa noite, 700. Estou aqui no Delta, a sua identificação. Fox Trot Lima, mantenha a história em Itapuã devido ao tráfego para pousão no zero. Logo após ser autorizado, prosseguir sinal 35. Afirma aqui, vai manter farol de Itapuã, o aguarda da aeronave na final da 10. Tem quanto de pouso para a aeronave na capoeira 3, está presente? Capoeira Deixa uma foto de Lima, aguarde, aguarda. Autorizado para seguir final 35, aposta na Nela, um ajuste padrão, vento 1-0-0 graus com 1-3, né? Ah, foi uma aqui, aposta na final 35, o Romeu Foco para pegar. Lima autorizado pouso na 35, vento 1-0-0 graus, 1-1-9. É, tu rompa foco pra cá. Bom, 1-7-0, 5 Lima, tem? Aliás, bateu 0, gol 1-7-0-6. Lima 099, chame C35, frequência no 260, alternativa 1-2-8-8-8. 705, livre decolagem da pista no zero, vento 090 graus, 119. Olha essa livre decolagem, voo 705. Estou aqui no Delta, desça para 2.000 pés, do ajuste 9013. Confirma, Pátio? 3858, prossiga a chegada a mais, desça para o nível de voo 050, inicia a distância para 2309. Na 3858, após o TAP ser autorizado a aeronave, reduza para 2509. Bola 705, suba para 260, via saída da Elva. 360, via da Elva, 705. Tem 3856, após o TAP, tem 3858, após o TAP, será reautorizado para o procedimento animado. Afirmativo. O esquilo autorizado para o cruzamento no centro está na ideia? 705, chame o centro Recife, frequência 251, alternativa 23, décima 8. 251, boa noite. Pode estar em 9,000 ar, qual posição, por gentileza, 3,8? 3,8 e 50, após o SAP, Gravão Serra, repito, 3,66. Desça para 4 mil pés, o ajuste é 0 no 3. 4 mil, como empresa, 3,66 na sequência, obrigado. O Delta está autorizado o NDB do Lua, reporte estabilizado na magnética 101 de cima. Reporta na vista do Vila Delta. Alfa com campo, estabilizando o Victor Kilo Delta. Kilo Delta chega em torre, na frequência do 9.95. 95, Kilo Delta. 3858, pratica para 2.500, autorizado a RENAVE, reporte passando o serviço 366. Bacará passando 366, 2.500, autorizado 3.85. Aguarda o cruzamento Olimpo 07. Oi, Papa Terra, Vitor Kilo Delta, passei externa, visual, propõe, solicita a base direita 17. Estou fazendo o Vitor Kilo Delta, ajuste no 013, plano modificador 40, autorizando base pela direita, pela esquerda, para o 17, reporta no final. Passa na final 07, Vitor Kilo Delta. Olimpo 07, autorizado cruzamento na pista 10. Olimpo 07, mantém a escuta. Após o ingresso na Delta, prossegue via Alfa, Juliette, faz principal e Índia. Quando no ponto de espera, chama pronto. Curta 17, Vitor Kilo Delta, baixa travessa. Vitor Kilo Delta, autorizado pouso na 17, o vento 1.00 graus com 1.09. 7, livre pouso na 7, Vitor Kilo Delta. Número 2, prossiga na chegada da Mari, na proa de TAP, indecida ao 050. 7150, a direita do Senado, frequência livre. Obrigada, igualmente. Utilizado, passou 66, 3258. 3258, chame torre na frequência no 8895. Vai chamar a torre 295 na sequência 3258. Torre 3258, boa tarde, boa noite, não se escuta. A 2 milhas e meia do 372, vai estar travado. Então, 3858, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Guarda. Autorizado pouso na 10, vento 090 graus, 139. Livre o pouso na 10, 3858.